Thank you. 3-1-0, controle Salvador, acende a notificação. Deixe manter a 2.10, deixe o 017, Fortuna, e informe estabilizado em LSX-Way, pistola 0. Direção 3 de Duna, descendo para 2-0. 310, estabilizado o localizador e tenha pista vista. 310, ciente, complete aproximação, torre 118, decimal 95. Torre 1895. Xanamea 310, duas milhas de distância. Oi, Xanamea 310, boa noite, autorizado pouso, pista na 0, vento no 40 graus, 05 nós. 1390, ciente, livre pouso, pista na 0. Xanamea 310, Solange 2300, libera direito, chama o Sol, Luna 2 e na decimal 9. Libera Sol 2, Luna 9, Linha 310. big trees, Cockney Bend, ascend to forward, 1000 feet, Canage 1017, clear to bounce arrival. 1017 to New York. I like a 3-1-0 come top shift. Azul 275, show controle Salvador, chama identificação. Estação do Corpo de Radar, afastado 71 milhas, nordeste do Salvador, mantém nível 180. Reporte para descida, voo bom. Sim, voo bom, Azul 275, mantém 80, reporte para descida. 197, boa noite, autorizado. Aliás, decolar, pista na zero. Vento no 40 grau, 05 nós. Autorizado, aliás, decolada 10, tá 3, 197. Clear to land runway 10, wind 140 degrees, 05 north. Okay, clear to land runway 10, Apache, 03. Brasil 97, do colado 23, chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, mandão. Suba número 320, direto Lido. 320, direto Lido, tá? 397. Descida azul 2795. Deixa para 4 mil pés, ajuste no 017, voo externo da presente 2795. Voo apoio, ajuste no 017, desce para 4 mil 2795. Zero 03 on the ground, edge 24, call ground 1-1, decimal 9. Ground 1-4, decimal 9, area 5, 3, we got a 1-8. 1-8. Liberado, 2795. Liberado, 2795, 2010, a gente chama 017. Informe estabilizado, procedimento em Electric Street. 110 para 2000, 0097, liberado de sangue 209. Pode estabilizado no Electric Street, na Rua 2795. Entre 0097, chame-se Centro Recife, 125 decimal 1, operando 23 decimal 8. 795, operação para o curso do acelerador, curva esquerda para 220, vai direto ao final. Esquerda 220, azul 2795. Curva esquerda para 205. Pode ser direto, Bruno, ou Bruna, 2795. Quantos anos para acertar, Bruno, completar? Afirmativo. Gente. Direto do Duna, azul 2795, com força brilhante. Foi um ajuste para azul 2795? Ajuste no 017. Foi no 017, azul 2795. Estabilizou, 2795. Gente, complete aproximação, 298, aproximação 95. 2795, grato. Boa. Vamos ver, boa noite, azul 2795, estabilizado, localizador. Azul 2795, boa noite. Para buscar, não autorizando o pouso, sistema 0, vento 140, 049. 7, autorizado o pouso, azul 2795.